3.3.1 Configuração inicial no Google Colab. Demonstração de uso de ferramentas para manipulação de modelos de linguagem. Nesta sessão, aplicamos os conceitos apresentados nas sessões anteriores em uma demonstração prática. Vamos explorar o uso de um modelo de linguagem generativa pré-treinado desde a inicialização até a geração de texto, com exemplos claros e objetivos. Objetivo da demonstração: mostrar como carregar e usar o modelo pré-treinado da biblioteca Hugging Face. Gerar texto a partir de prompts personalizados. Explorar como diferentes configurações de parâmetros impactam os resultados. Ao final, você será capaz de utilizar modelos de linguagem para tarefas práticas, como geração de texto criativo, resumos ou respostas para perguntas específicas. O exemplo pode ser acessado por meio do link do código no Google Colab, no e-book. 3.3.6. Conclusão. A demonstração do código no Google Colab do link no e-book mostrou como usar um modelo de linguagem pré-treinado para gerar texto e adaptar os resultados com base em diferentes configurações. A prática com ferramentas como Hugging Face e a experimentação com parâmetros são fundamentais para compreender o funcionamento dos modelos e aproveitar seu potencial em aplicações reais. Com esses aprendizados, você está pronto para aplicar modelos de linguagem em projetos reais, ajustando-os às necessidades específicas de cada contexto. Na próxima unidade, exploraremos aplicações práticas como geração de relatórios, de planilhas financeiras e de propostas de negócios.